097, taxa aprovado até o ponto de espera da pista 0, via parte 1 do taxa Índia, ponto de espera 2, 1895, QNH 1009. Confirme somente a economia. 3 horas, 1997 autorizado, taxa Índia, Bravo, 2195. Boa noite, Logo 168, passo 260 até o 950 da manhã. Meu nome é Elton, oceano identificação, chegada Mari. Desce e mantenha o nível 0620. 0620, Logo 168. 466, tráfego 12 horas, 2,5 milhas, rumo oeste, cruzando nível 120, ascensão a 160 na TR. 1866, copiou o controle? Estimativo, tá? 7. 781, tráfego 11 horas, 2, 3 milhas, rumo no oeste, cruzando 125, em descida para 050, banco 737. 2781. Confirme autorizado via rota do plano de voo. Nível 360. Decolagem piscina 0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, DCT Nítico, intercepta PSO 21. Transponder 5150, controle Salvador 11935. Eu vi a PSV 21, Golo 099, corre ativo pronto. 7, decolagem 02, controle 1, 19335, bom voo. Colagem, saída do BL, submontanha 340. 340, pode voar ainda? Estou autorizado, 397. Obrigado, amigo, subindo na Prodileta. Voando Duna em descida para 2000, código G109, está autorizado a aproximação em LS, tá? Voando Duna 2009, calibre LS, voando 866. O Gol 1168 reduz a velocidade para 250 nós, desça sem restrições para 2000 pés, com ajuste no 009, está autorizado a aproximação em LS como número 2. Gol 1168. Dizendo 270 nós, deixando 3 para 7, dividir com 099, portão 3, autorizado, chama o taxa. 8866 está te interceptando o localizador. 1866 está passando duna no localizador em aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem e chame a torre. 11895, gol 1866. 1895, obrigado, até já. É. Aí, Salvador, boa noite, no gol 1866. Gol 1866. Torre Salvador, boa noite, ajuste 1009, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 149. Ali o pouso na pistão 0, gol 1866. Chame Recife, 1251, capítulo. 1251, boa noite, obrigado. 3397. Gente, complete a aproximação, chefe trem, chame a torre, 11895, gol 1168. A gente vai completar 4895, obrigado, gol 1168. Agora 99, táxi aprovado, direita via Índia, ponto de cara torre, 1895, PNH 009. Sola 1-2, veja a direita, chama Sola Salvador, 1-2-1, desce lá. Direita, 2-1, Salvador. Salvador, Salvador, bom, 705, para o táxi, 01 a bordo, auxiliar na com, 3 horas, 50 de autonomia.

1801 agora. Bom, né, Jair? 1866, Alfa Chamento da Gillette. Alfa Gillette, 1866. Acesso de passagem do Boeing da companhia Boeing 737-800, autorizado a linha de manter pistão zero. Atenção. Considere, boa noite, 66, Juliette, portão 4. É, 4. Uno 168, solo 15, livre à direita, solo Salvador, 121, décima 1. 121, obrigado. Solo Salvador, voo 1168, livre à direita. Uno 099, autorizado a decolar, pista da Uno 0, vento 090 graus, 159. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. E mantemos zero com o Decolou 1-7, chame controle Salvador, 1-9, 1935. Salvador, controle de saída 1935, gol 1099. Controle, boa noite, gol 1099, na decolagem faixa 1500, faz. Gol 1099, seu controle, Salvador, senhor identificação. Contato radar estabelecido, está passando 2000 bens. Curve à direita e voe alerta subindo sem restrições. Por gentileza, o senhor recebeu algum código transponder informado pelo controle de solo? Recebeu, foi falha nossa, era 5150. Ah, positivo. Eu passo a receber agora. Ok, obrigado. Autorizado, decolagem pistão 0, vento 090 graus, 149. Decolagem 0, 0. Rodou 3858, informação mais. O 3858 deixou o controle em Salvador. O ajuste do altímetro agora, 1009. O 3858 ainda está efetuando de juízo? A gente está na cruz de mar, ligado pelo colega do centro. Ah, ok. E o senhor tem condições de voar Duna? Tem, Duna está tranquilo. Ok, deixa para 5 mil, voe Duna para aproximação e aliás. Duna 5 mil, 3, 2, 5, 3. Solicita a proa 250 para essa formação. Positivo, está autorizado de desvio. Qual a razão de subida, seu P3A? No momento, até 10 mil, por enquanto está com 4 mil pés. Ah, ok, 7 livre de desvio. Ok, autorizado de desvio, obrigado. Salvador, boa noite, gol 705 decolou. 705 é o controle de Salvador, contato radar estabelecido. Ao passar 2 mil pés, inicia a curva à direita, voa Leda, Leda e Lume. Ah, 2 mil pés, voa Leda, gol 3858, vou assumir a água, desça sem restrições para 2000 pés. Está autorizada a aproximação ILS. É, 3858. 2000, autorizado ILS 3858. Sério. 1099, no desvio à esquerda, passa o nível 155, chama Recife. 1260, tempo. Recife 260, retorno desvio, voo 1099. Boa noite, obrigado. Com 1705, chama Recife, a frequência 1251, câmbio. Controle Salvador em blind, chame Recife, frequência 1251, câmbio. Recife 251, voo 905. Então 3858 passou o Duna, interceptou o localizador? Interceptou. Paciente, cheque o trem, chame a torre 1895, tá 3850. 295, 3850, obrigado, senhor. Oi, estou em Salvador 3858, final 1-0. 3858, estou em Salvador, alistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 1-1 nós, o ajuste 1009. 3662 ao controle, Salvador. Só tem condições de voz, né? Ajuste 1009, desça para 5000 e voe direto para a Duna. Quando então interceptar o localizador, completará a aproximação ILS para pouso na pista 1-0. 3662. Então 3858, solo 36, lembra à direita, chame São Salvador, 121, desce a 1. Fox 181, confere. 121, desce a 1. 121, obrigado. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 2, 3, 8, 50. 2, 40 milhas afastado, voando sobre a água, desça sem restrições para 2.000 pés, está autorizada a aproximação ILS, 33.062. Para 2.000 pés, autorizado ILS S-Grade, formará estabilizado 3.662. 3, posição 7, solicita estacionamento de táxi para o passo 4, passo S-Pernoite. Estacionamento autorizado e o táxi está aprovado até a saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, o Whisky Charlie Mike. Informacional, você gostaria de ver a prova do táxi? Gente. Tráfico Salvador, uma boa noite, eu vou 2043. Lula 043, Guarulhos autorizado, via 3, Lula 0 até Salvatã, nível 360. Nicolás Cristina 0, curva à direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5167, controle Salvador 1935. Sente autorizado Guarulhos, eu preciso Lula 10 Salvatã, nível 360, vai decolar Lula 10 na curva à direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5167, apresente 1935. Correto, sendo pronto, Gol 2043. Autorizado, esse é Charlie Mike até a Taxi Lima, me chama na Lima. Autorizado até a Taxi Lima, pode estar limpo, Charlie Mike. na saída prevista para o galeão. Qual seria a primeira do Rio? Serra Lema 255. Nael Lederume. Obrigado. Prossiga via Mike até o ponto de espera da Quebec e chame para o cruzamento da 17. Prossiga via Mike até o ponto de espera da Quebec, pode Torre Salvador, uma boa noite, Zan 3662, sinal ILS X-Ray, trem de ponto de imagem travado. Zan 3662, Torre Salvador, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 080 graus, 122, ajuste 1009. Sempre pouso no 0, Zan 3662. Prossiga. Autorizado, regresso via papá, ingresso na pista e reporte livrando no PAD 4. 3662, solo aos 49, a livrar, solo Salvador, 121, deixa o 1. Olha, vai deixando o 1, tá pertinho, né? Obrigado. Senhor, boa noite, tá 3662, não se escuta. Tá 3662, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 3662. Paulo, gol 2043, puxa o acionamento na posição 6200. Brazilian Air Force 7207, this is Salvador Control. Fly direct to Alagoinhas, descending until 8000, with still temperature 1009 at to the Gulf. Arrival runway 10, Air Force 7207.